Cotidiano comum, no meio eu sou mais um acelerado pelo tempo, no processo do esquecimento. Sorri porque às vezes me pergunto. Na mente a confusão já se nota pela expressão. Mãos na cabeça, o pensamento vai além. Mais um cigarro, quem sabe alguma coisa vem. Está num veneno quando as coisas não vão bem. Quando a porca está pronta, por aqui não está pra ninguém. Tempo nebuloso, situação difícil. Com a maldade em alta, o inferno é compromisso. Mais um suspiro, tento me acalmar. Se é aprovação, eu prefiro esperar livre. Várias histórias, cada uma pior que a outra. Quando não há suicídio, malucão dando sopa tipo traíra. Isqueiro por sua mãe, destino gelo. Não faça viagens tolas, vivo real pesadelo. Eu vi o sentido da vida no giro do tambor, mais um parceiro que na bala fica. Tristezas que vêm, felicidades que vão. A dor mais forte no peito esmaga o coração. Salve, salve, favela, guerreiros do Brasil. Do moleque do farol ao pretinho do fuzil. Quem tá na guerra sabe quem tá na luta, vence quem passa um aperreio. Quem não passa não entende. Dia a dia violento, veneno 100%. E aqui em cada esquina prepara os armamentos. Sereno me traz saudades. A molecada joga bola, só me traz saudades. O presente amargo, vejo só tristeza. Semblantes deprimidos, estampados à frieza. Pobreza em alto grau, tipo vírus imortal. Toda caixinha de surpresa, só explode no final. Falo o que eu sinto, eu recito o que eu vivo. Na febre de mil graus, mais de mil motivos. Polícia matando, moleque roubando, hip hop estourando. Mundo acabando, bicho pegando. Sofredor do cortiço, bolo plano. Sangue no olhar, maioria sintomas da epidemia. Quem roubou, matou, não registrou. Negra é a mão que enriqueceu. Branco, calejada, pique, lixadeira, preso ao tronco nas favelas. Sequela, mau exemplo na viela. O cuzão tá de gravata no migué da brecha da janela. Mudão feroz, leis imperdoáveis. A terra abre ao meio, então vai ao contra-ataque. Leis imperdoáveis. Leis imperdoáveis.